autorização de reboque do gate 2 para o gate 7 do bate 1. Autorizado, Mike Yank uniforme. Redonado, boa noite. Vou direto via Salvador. Chame de descida na escuta para a modificação de regras de voo e pouso sobre regras de VFR na pista 17, ok? A 3.000, ajuste 1.0, 1.3. Paulo Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa Vitor Bravo. Alfa Vitor Bravo, bom dia, prossiga. Ok, Torre, então, solicito autorização de reboque. Pátio 1 no posição 1. Saindo do pátio 3. Copiou, Saulo? Porque o Alfa Vitor Bravo, o senhor está no pátio 3 e deseja prosseguir com o pátio 1? Quente. Positivo. Agilize o reboque, está autorizado. Prossiga do pátio 3 para o gate 1. Fala, Recife. Quente, reportarei, tá? Quente, usado o bubu. Balança parte do sistema. Óbvio. Tropa cancelamento 5329, já visual com Salvador. Ok, plano modificado aos 1 ou 2 dessa de regras VFR 1500 pés, agora de transferência 14. 1500, agora transferência 5329. Solo Salvador, aqui é o TAM Mike, aqui de forma informando o termo do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Mike, aqui no Uniforme, bom dia. Olá, me chama a torre agora, 1-8-9-5. Sou 8-9-5, passa a luz. Trip 5329, prossiga. Tá. Base para final da 1-7. Ok, reporte visual com o campo. Informo pista molhada devido à chuva recente, o ajuste é padrão. O trip 5329. Certo, já visual. E tráfego já avistado, autorizado a final da 1-7. E aguarde autorização de pouso, trip 5329. Aguarde a autorização de pouso, 5329. Pouso na 1-7, o vento é 1-80 graus, 099. Livre pouso na 7, trip 5-3-9. Salo Salvador, Avianca, Alfa Vitor Bravo, adentrando o pátio principal. Gente, autorizado, Alfa Vitor Bravo, prossiga para o gate 1. Gente, repórter 10. P5329 no solo Zona 6, tá, ao livrar na Lima, chame o solo 219. 219, obrigado. Nada. Ficou 329, vai livrar na 17. 5329, livre táxi via Lima e pátio principal para o pátio 3, a posição é a 05. Pátio, pátio 3, posição 05. Solo Salvador. Solo Salvador, mais uma vez, muito bom dia, Avianca Alfa Vitor Bravo, comunicando o término de reboque. Gente, bom dia, Alfa Vitor Bravo. Graças, bom dia. Alfa. 9. Messages 1, 2.